Salvador, o TAN 3894. Confira o tráfego. O TAN 3894 informa que parece ser um pássaro aqui logo na saída da Foxtrot com a Alfa. É morto? Morto, isso, morto. Paciente, obrigado pela informação. Ok. Informação do TAN, já conectando a questão do fiscal de parte para ir até lá retirar o animal. Tá ok, obrigado. Boa noite, Tiranema 259, Marapuxa, São Anésio, Portão 1. Tiranema 259, coordenando com o equipe de solo, 5 Airbus, Atam, Parqueano 03, autorizado, chama táxi. Coordenando com a equipe de solo, após parqueamento 03, autorizado, chama táxi. siga. Papapá e Copacé, é isso? Sabe dizer qual era do plano? E para as 2247. Tem um para as 2247, não 2147. Transmissão foi ininteligível, muito baixo, pode confirmar? Só contatar a sala IS novamente e fazer uma CHG de horário. Para o Pax 2 Xamer 6259, PLB 162, 4 horas e 20, alterna Galeão. 6259, taxa à direita, via Índia, ponto de espera da 01-1895, ajuste no 012. 012, taxa via Índia, chamando a sua resistência 29. Salvador, com o fundo 099. Oh, 099, Confins, cópia. Não, cópia. 099, autorizado Confins, 360, 316. Decoladão no zero, curva direita, da El Leda Bridge, 208, controle, 5042, transponder. 360, autorizado, depois do fundo, da El Leda Bridge. 099, correto, já obtive da El Leda Bridge. Eu não tenho bridge aqui na minha carta de subida e nem no meu database. Poderia confirmar? Afirmativa, é Bravo, Romeo, Índia, Delta, Eco. Bravo, Romeo, Índia, Delta, isso? Bravo, Romeo, Índia, Delta, Eco. É Bride. Isso, Bride. Pois é, não consta nem na carta de subida, nem no database. Só um minutinho então, que eu vou achar exatamente a posição na carta de subida, só um minuto. Ah, não, eu achei aqui, Na carta de subida não tem, tá? Então eu tô retirando motiva e colocando bridge, tá? Vou tirar book e vou tirar motiva. Vou deixar então da L e da bridge, tá? Afirmativa, senhora, aqui pra mim é Upper Zulu 10, Bridge e Upper Zulu 16. Bridge é a posição de interseção da Upper Zulu 10 e Upper Zulu 16. Tá, então, até tirando motiva, eu tô no Bridge, então. Certo. Certo. Eu vou fazer a livre, Sanacha, aguarda a cópia. Gente, então, voo local, radial 056, faça 10 milhas e retorna isso? Então, vai decolar de Salvador, a curva esquerda direto em rota, coordenando com o controle 19.80, torre 1895, ajuste 90, corrigindo, transponder 5050. Informando, o transponder 5050, nível 050. Após retornar na radial 056, vai fazer o quê? Ciente. Com a torre 1168, chame controle Salvador em 119.8. Salvador, bom, na 099, na posição 9 para pushback e estacionamento. Autorizado, bom, 099, chama pronto táxi. Autorizado, vai chamar quando pronto para o táxi. Bom, na 099. Turbo 971-3220 para Galeão. Ciente da informação isso. Tô 3197, Galeão, cópia. É o Gol 1971. Correção, Gol 1971, cópia, Galeão. Persiga. 1971, autorizado, Galeão, 360, autorizo Gol 10. Decola da 10, curva direita, da El, Leda Bridge. 1980, controle, transponder 5045. Então, autorizou 360. Para o Galeão, eu perdo o Lua no zero, decola da 10 com curva direita, da Eule da Bridge, com controle 1995 e o transponder 5045. Controle 1199-80. 80, gente. Chama para o estacionamento, 971. Chama para o estacionamento, 971. Paulo Salvador Gol 0099 para o táxi. 3 horas e 20 de autonomia, 133 a bordo, até na Campinas. Qual pra ver? 133, 133. Centro autorizado táxi, parte 1 no Índia, parte 0 da Rádio Torre, 1895, ajuste no 012. Ok, parte 1 no Índia, 118.95 no ponto de espera, Gol 0099. Assim que o Boeing da companhia passar na retaguarda, autorizado para o pushback, chama o táxi. Sim, assim que o Boeing da companhia passar na retaguarda, o 971 puxa e aciona e chama para o táxi. Muito boa noite, é o 3137, tem transporte para autorização, Galeão. 3137, autorizado, Galeão, nível 360, o Pesolo 1-0. Decola da 1-0, curva direita, Tael, Leda, Bridge, 1-1-9-8-0, controle, transponder 5051. Ok, 360, autorizado, Pesolo 1-0, decola da 10, curva direita, Tael, Leda, Bridge. Motor 198-5-3-3-3-3-4. Transponder? Arizona 37, confirma transponder. 5-0, 5-1. S. Afirmo, chama para chamar questionamento. Tomara. Solo, boa noite, ou boa noite, 66, livrando a sua esposa. Boa noite, boa noite, 66, ingressa na Alfa e mantém posição antes da Juliette. Alfa, essa Juliette, 866. Você tinha uma autorizada do inicial para o pushback, chama táxi. Chama táxi, Salvador, Tango Rio November, está na escuta? Escuta, confirma o tráfego. Tango Rio November, no posição 2, espaço 3, chamando. Sierra Rio November, é isso? Confirma, Sierra, Kilo, November? Afirmativo, positivo. Sierra, chave Sierra, Tango, Kilo, November, no, na posição 2, pátio 3. Gente, prossiga, qual é a intenção? Espera pedir autorização para reboque para a posição 11 do pátio 1. Chama na série do pátio 3, só confirma toda a matrícula da aeronave. Matrícula da aeronave é Charlie Sierra, Tango, Kilo, November. Ciente, vai iniciar o reboque e me chamar na saída do pátio 3. Ok, obrigado. Gol 19-71 145 a bordo, 3 horas 50 Campinas. Sobrando pra B? 145 171, taxa direita via Índia, ponto de espera da 90, 118, 95, ajuste a 0012. Comei 12, 1895 à direita na Índia, gol 1971. Gol no 866, Juliette, portão 02. Juliette 02, 866. 168, você escuta. 168, Alfa GX.104. Alfa GX.104. Pressionamento, TAN 3137, portão 3. Solo, posição de pressionamento, TAN 3137. TAN 3137, coordenando com a equipe de solo, assim que o Boeing e a Ghost parquearam à esquerda no 04, autorizado por chama ataque. Ok, faz coordenação com o Gobrinha. Salvador, Tango, Kilo, November. Tango, Kilo, November. Autorizado ingresso no pátio 1, táxi, reboque até o portão 1-1. Ok, então autorizado até o final, certo? Afirmativo, confirmando, é o portão 11, o final, né? Ok, obrigado, vamos prosseguir então. Sim, agora confirmar, o portão é 1-1? Afirmativo. Sim. Pátio 1. Afirmativo. Taxi Sultan 3137, PAB 157, 3 horas e 40, alterna Campinas. Taxi autorizado em direito, via Índia, ponto 0190, torre 1895, ajuste no 012. Ponto 02, 895, boa noite. Tango Kilo November, só para informar que terminamos o revolto. Muito obrigado. De nada, boa noite, companheiro. Canal 15. Prossiga para o solo, prossiga. Bruno 763, informação X-ray, autorização Guarulhos.